saída agora e sobe ao nível 380. Gol 380, 361. Com 3561. Tan 3858, desça para 2500 pés, altímetro no 013 e reduza agora a velocidade para 1709. Positivo, reduzindo para 170 e baixando para 2500, tá? 3858. Afirmativo, Tan 3858, irá seguir aeronaves da companhia, 9 milhas à sua frente, com 190 de grau de redução, passando agora o servidor 366. Afirmativo, no TICAS, iniciando a redução. Tan 3455 está estabilizado na aeronave da 1-0. Tan 3455 completa a final aeronave, chame agora a torre 1-1-8, decimal 60. 118-0, boa noite, 3455. No perfil da chegada a MAN, desça para o 030. No perfil da MAN, 030, estilo Zulu. Boa noite, está autorizado seu pouso, pistão no zero, o vento 160 graus com 05 nós, ajuste 10, 13, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados. Centro de pouso, centro da gestão na pista 34. O Tan 3561 pode voar da presente Eval com o Vito. Controle, boa noite, web 6727, cruzando do... Tan 3561, direto gole autorizado. Ok, direto gole. Controle, web 6727, boa noite, cruzando 230 para o 1 centena. Web 6727, acende identificação, chegada bom, se desce até o 040. Identificou, bom, 40, 6727. Completa final e chame agora a torre 1118 decimal 6, Tan 3858. Torre 186, 3858. Tan 3561, chame agora o centro Recife, frequência 1028 decimal 8 e alterna 1033 decimal 25. 288-3325, boa. Vitor 372, baixado e checado. Afirmativo, ciente, não como número 2, reportaremos embaixo para nós. Salvador, toque para o fango para o cancelamento da Projeste. Solicita a prova da rotatória, se possível. Gente, é com Serra Tango, modificado aos 2245, desça para altitude de tráfego no 1506, altímetro em Salvador 1013, prova da rotatória, é com Serra Tango. 1503, rotatória, é com Serra Tango, braço. Atatango, uísque, quilo Zulu, curva à esquerda, proa 095, informe para modificação de regra. Gente, esquerda 095, reportará para a modificação. 219, boa noite. 1219, boa noite, Fábio. 2000, agora autorizado, isque quilo Zulu. Magnética, sete para 2000, magnética 09. Solo, Salvador, boa noite, 345, boa noite. Boa noite, Sá 3455, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, 08, 34. Sinal normal, baixo travado, tá 3858. Estão 3858, depois autorizado, pistão no 0, vento 1 no 40 graus com 05 nós. Ajuste 1 no 0, 1 no 3. Ciente, livre pouso na 10, na 3858. Solo Salvador, gol 1885 na posição 06, com a informação quilo, autorização São Paulo, Guarulhos. Boa noite, 85, aguarde a cópia Guarulhos, nível 360. Tá. Guardando, 885. No solo 49, libera a direita, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Levar um 219, uma boa. Alfa Índia Gate 03. Alfa Índia pro 03, tá 3858. Gol 1885, copia. Gol 1885, prossiga. Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5176, controle 199, decimal 35. Gol 1885, autorizado Salvador, São Paulo, Guarulhos, nível 360. Na rota do plano de voo, aeroespero 50, decola da pistola 0, saída da EL, transição de NER com curva direita, o controle de saída 11935, transponder 5176, gol 1885. Gol 1885, correto, sempre pronto para puxar estacionamento. Gol 1885, ciente. Libera a velocidade por 6727, ó. Flight 6727 tem a velocidade liberada. Obrigado. Patango, é que você é tanque da visual com o campo? Afirmativo, senhor. Chame agora a torre 198, decimal 6, é que você é tanque. Tem isso, meu atalho. O Salvador, você está falando Salvador? Tango, boa noite, a torre. É, agilize ao máximo, parte final de 13 milhas da 17 para ser o número 1. O ajuste 10, 13, desce para 1.500 pés. 1.3, 1.500, está agilizando já para a final da 17, outro fatal. Vitória, Kilo Delta, sente daqui, logo o ponto ideal para a descida. Boa noite, Papatango, Vitor, Kilo Delta, sem identificação. Foi na proa de ITAP para cumprir a chegada Mari. Desça até o 050, Vitor Kilo Delta. Positivo, na proa de ITAP, descendo até o 050, Vitor Kilo Serra Tango, tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento 150 graus, 05 nós, ajuste 10013. 10013, é Serra Tango. Autoriza 2500 aí fazer o RNAVE, o 3152? Após etapa, 3152, voo serve 366 para final RNAV, pistão no 0, descendo para 2500 com altímetro no 0 no 3. 7, muito grato. 6727 para 2000 pés, autorizado ILS, informe localizador. Informarei localizador, 27. Modificado aos 2256, desce para o 9500, isque Kilo Zulu e chame agora a torre 1118, decimal 6. 7186, descendo para 1500 pés. Kilo Zulu, boa Escalante à torre, prossegue prova de rotatória, reporte final de 4 milhas da 17. Jack Serra Tango, solo 56, tá autorizado backtrack, posso livrando pista. Web 6727, reporte Simbra, baixado e travado, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados, o ajuste é 10013. 7, 10013. Vamos lá, 7727. Toma Brasília agora, reporte 425, alterna 265, como? Serra Tango, boa noite. Sente Whisky Kilo Zulu, faça 360 pela esquerda, aguardando para ingressar na final da 97. Está travado, Web 6727. Afirmativo, passou um símbolo no momento. Gente, Web 6727, informa o tráfego à sua esquerda, afastado 4 milhas, efetuando 360, Papa Alfa 34, não interferirá com sua aproximação. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Vento 150 graus com 05 nós. Quilo Delta para 2000 pés, altímetro 0013, informe localizador. Para 2013, reportará no Rock Vida, Quilo Delta. Agora. Approach Control, good evening, Papa Tango Romeo Golf Vito, with information Kilo, ready for the test. Papa Tango Romeo Golf Vito, Squawk Kaiden, stand level 030. Vai a my arrival. Question I band, clear to the center 030 via my arrival, go to this. De novo 360, forma segundo tráfego próximo ao marcador externo. Feito 360 pela esquerda, aguardando para prosseguir. Mal meia, tá 3152. 6186. Olha, muito boa noite, tá 3152, tá checado. Boa noite, tá 3152, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego à sua esquerda, no final da 17, está mantendo no meu pé, se afastado aproximadamente 3 milhas, isso não interferirá com sua aproximação, a Papa Alfa 34, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o ajuste ao 0013, e os primeiros 90 metros, pistão 10 estão fechados. 6727 no solo 01, no direita, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, 6727. Solo, Salvador, Cordial, boa noite, Web 7727, livrou na sua escuta. Boa noite, Web 7727, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, gate 04, 6727. Solo, Salvador, boa noite, Aviaca Brasil 6310. Aviaca Brasil 6310, aguarde a cópia Recife, nível de voo 350. Sério, acredita? O Caracaju. Gente, aguardando. O Gol 1885 no gate 612, eu puxei o cancelamento. Autorizado o Champax, Gol 1885. Champax. Aguardando autorização de pouso, selecionando com o número 2, o escrevo. Ué, Avianca 6310, copia. Copia. Avianca 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5413, controle 119.35. Avianca Brasil 6310, autorizado Recife nível 350, Delaio Peruísque 58, saída Puca, Aracaju, decolada 10, curva esquerda, transponder 5413, controle 119.35. Avianca 6310, cotejamento correto, chame pronto para push e acionamento. Chamará. No solo 04, libera a direita, chama o solo 121.9, boa noite. 29, boa noite, 2. Solo Salvador, uma boa noite, 3152, livrou, não se escuta. 3152, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. E Alfa manter antes da Juliette, tanto 3152. Controle Salvador, é o Oscar Golf Sierra. Patango Oscar Golf Sierra, senhor de identificação na proa de Mare para a chegada Mare, informe para a descida. 59 milhas, agora sudoeste, vigilância. Proa de Mare, Oscar Golf Sierra. Zulu no solo 05, está autorizado o backtrack, posso liberar a pista. Solo azul 4071 com aquilo para cópia 360, campeão. Azul 4071, copia? Azul não. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Peruísque 58. Decola da 10, curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5406, controle 119.35. 360, Campinas, aprovado com fama, Peruísque 58, decola da 10, direita Gole Gonza, transponder 5406, controle 1935, 4071, posição 9, mais 5 minutos, puxa essa meta. Azul 4071, só confirme a frequência do controle. 1935. Correto, chame pronto para puxa essa meta, no 09. Camará, obrigado. 1935. 145 PAB, autonomia 2h30, alterna Galeão. Gol 1885, táxi via Juliette, Alfa, próximo da Charlie, turno no 8.6, o ajuste no 093. Bom gol. Muito obrigado, Juliette Alfa, 8.6. Tá, 3152, vai dar passagem Boeing da Gol após o mesmo ingresso Juliette, gate 06. Após passagem do tráfego, ingresso Juliette para o 06, para 3152. 3, informe se irá prosseguir para 10 para 17. Cancela está presente, está em condições visuais, é o Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, plano cancelado 207, está autorizado, base pela direita, reporte final da 17. Contará Kilo Delta. Salvador Approach, go 1398. Sim, Gol 398. Affirmative, we lost communication with the city center reaching by level 150. Go 1398, Hawk Ident, descend level 050, my arrival. Descend to 050, go 1398. Nós, ajuste 1013. A linha decola 10 Gol 1885. Essa até o 060, Oscar Golfier. Até o 060, Golfier. A Patango Romeu Golf Vitor, Salvador Approach Control. Salvador Approach Control para Patango Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, descend 2015, QNH1013. Report Establishment Localized Cost. Album 2001013, Rio Report Establishment Localized Cost, por favor. Vitor Kilo Delta, tem pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1970 graus com 05 nós. Ajuste 1013. Gente, livre por 17, Vitor Kilo Delta. Salvador, plan 3455 para autorização, Confins, nível 360. Plan 3455, 30 segundos para a Confins. Escuta. Tranquilo, Delta, solo aos 10, está autorizado táxi à direita, parte 5, está livre, boa noite. 1885, decolar 210, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 135, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou no 885. Posição Gonza, responder 5411, controle 119, decimal 35. Já é autorizado. Tudo. Agora e Gonza, o transporte 5411 e o controle 1935, tá? 3455. Então 3455, corre, chama para o motor, puxa o acionamento. Chama lá. Stop. Vai ser a Vitor 369.